Mudou aqui. Não. É, só um minuto, galera. Aí, ó, Murdock concorda com a gente. É, daí tá latindo pro outro cachorro. Murdock aqui, vem cá. O cachorro ou pro espírito que tá aí te perturbando. Meu encosto. Eu vou dar nome pra ele depois. Meu cachorro não é cego, caralho. Como é que ele viu o outro cachorro pra latir pra ele? Ixi, é o Satanás mesmo. É o Satanás, mano. Tá sentindo aí, velho. Murdock aqui. Vem cá, Murdock. Fica no meu colo. Me abraça, Murdock. Tá doido, caralho? Quero ser meu amigo. Murdock, vem cá, vem. Vem cá, show. Vem cá. Ixi, você não chegar perto é porque o bicho tá entalado. Murdock. Chegar perto é porque o bicho. Vem cá. Isso. Ele bateu a cabeça na porta. Ele bateu com a cabeça na porta. É, porque ele é cego. Caralho, cachorro indeciso da porra. É porque ele sabe que o demônio tá aí do teu lado. Chega perto. Fala, não vou nada. Caralho. Sou cego, mas não sou burro. Se Matheus fosse o Dr. Doliro, ele tava ouvindo o cachorro. Sai daqui, cara. Vamos embora daqui. Esse rosto aí, cara. Você não tá vendo essa porra? O capa preta aí do teu lado, com o tridente na mão. O capa preta. É foda ter um encosto, acho que nunca tive um antes. Você vai ficar aí então, Murdock? Não vai voltar? Tá, é, então fica aí de boa. O cachorro pegou as balas, tá ligado? Vou voltar pra Santo André. Tá, vamos voltar então, galera. Calma aí, cara. A frase de vilão da Xuxa ainda tá comigo. Look upon me. I am the Alpha and the Omega and the bright morning star. I am the Lord, your God. My children, why have you called me? God, forgive us. We... I called you because we all have questions. Questions? For me? Respectfully, we would like to know. How dare you question your God? Olá, tranqueiras! Eu sou Rafael Neida e só termina quando acaba. E aí, galera, quem fala aqui é o Lucas e anjos não sabem jogar poker. E aí, pessoas, aqui é o Almir e pra acabar tudo tem que explodir mesmo. Eu sou o Matheus Mantuan e eu queria que esse fosse o primeiro episódio da série. Mas é. Mas não é. É, teoricamente pode dizer que é, né? É, quando eu for recomendar essa série no futuro, que eu espero que fique muito boa na segunda temporada, ou quando eu for, tipo, montar o meu DVD, ou minha mitologia de Christian na TV, esse vai ser o episódio 1. Assim, cagando regra mesmo. Fazer melhor que vocês também. Exatamente. Eu vou fazer demanda. Depois que eu corrigir os Vingadores, depois que eu corrigir. É, ele vai. O Perdido no Espaço, eu vou corrigir o Fridger também. Tá na minha lista. Vai editar a segunda temporada inteira colocando a primeira temporada como flashback no meio dos episódios pra contar a história. Boa ideia, assim. Luquinhas, boa ideia. Preto e branco ainda. É perfeita ideia, cara. Farei, com certeza. Bom, estamos aqui reunidos agora, eu, Matheus, o Lucas e o Almir, mas vamos fazer uma menção honrosa aí pro resto da equipe que participou no decorrer de toda a série junto com a gente. Música de funeral. Um abraço aí pro Léo Oliveira, que acabou gravando um ou dois episódios. Acho que foram uns três, se eu não me engano. Foi um dos primeiros que ele participou. O Hilário, que participou de quase todos os episódios, né? Que merda é cabeça, velho. E o Sr. Marlos, o catedrático, também. Não puderam gravar com a gente hoje, infelizmente, mas muito obrigado a vocês por terem participado até aqui. E ano que vem, estamos de volta com mais Preacher. Na verdade, eu tô meio que me despedindo, já o episódio tá no começo, né? É, de fato. Mas a gente vai falar agora, então, do último episódio da primeira temporada de Preacher. Ou o primeiro episódio, se achar melhor. É, segundo o Matheus, primeiro episódio, né? Sim, eu sempre fui relevar os quadrinhos. Ah, desculpa, eu... Cara, perdão. Fazer uma citação do comentário que a gente recebeu, um comentário relevante sobre o podcast, que ele respondeu uma dúvida que a gente apontou no episódio anterior. Lembra que a gente estava em dúvida se o que acontecia com os Santos Assassinos era ele eternamente no inferno indo e voltando, ou se era um flashback? O senhor Fred Roseiro, acho que é o primeiro comentário dele, se não me engano, Deus parabéns, muito bom cast, e ele disse que quando ele estava aparecendo nos primeiros episódios, era realmente flashback, só que nesse último já é o inferno. E ele meio que prova isso porque por causa do título na frente da cena. Quando muda de lugar, aparecem as letras em branco falando onde é que eles estão. Uhum. Nos primeiros episódios aparecia Hatchwater, que é de onde o santo vem, né? Onde se passa a história dele. Uhum. Só que nesse último aparece Hell, inferno. Então, nesse especificamente, ele era o Loop, só que nos outros não era. Eu achei muito bem observado, eu não tinha pegado esse detalhe. Você não viu que apareceu Hell na hora? Eu vi que apareceu, só associei que só dessa vez era inferno, as outras não eram. As outras realmente eram flashback. Realmente muito funciona. Sentido. Tentei. Muito bem observado. Muito obrigado, senhor Fred Roseiro, pelo comentário. Falou, Rosa. Que isso, o cara nunca comentou, já vai começar assim já. Ô, o quê? Roseiro, Rosa. Valeu. Falei, tá valeu. Tá certo. Ok. Começo do episódio, basicamente, começa o radialista falando que hoje Deus vai voltar, que não sei o quê, e o pastor tá fugindo da polícia. Tanto que tem um, antes de mostrar ele correndo, mostra Home, Preacher Home. Aí depois mostra ele fugindo dos homens, ele de a pé, correndo, e duas viaturas passando. Maravilha, tem até a cena da velhinha apontando, né? Ah, tá indo pra lá. Ele cumprimenta a velha até, né? Uhum. Isso, aí em seguida já chega a mostrar a galera, tipo, na fila do salão de beleza, todo mundo se arrumando pra ir ver Deus na igreja. O da hora é o seguinte, é o que tá escrito na plaquinha. É, Deus tá vindo hoje, depilação de biquíni com 50% de desconto. O que que essa galera tá esperando que vai acontecer, né? Sei lá. É uma surupa, tá ligado? No final de tudo. Texanos, cara. É o Texas, certo? É, logo na sequência, então, a Tulipa já aparece entrando na casa do... Não. Ela vai falar com a véia lá, que é a dona do puteiro, que tá saindo do salão. Ela vai perguntar que porra que tá acontecendo na cidade. Ah, certo. O que acontece, né? A Tulipa tava em Dallas no episódio anterior. Daí ela volta pra Anvil, né? Daí ela vê toda a movimentação, um monte de coisa acontecendo, né? Daí ela vai conversar com a velha lá, a cafetina da cidade. Pode ver? Não, ela pergunta o que tá acontecendo e cadê o Jess? Ela foi na igreja e pelo jeito ele não tava lá. Fala que pegaram ele. Essa cena serviu... quase que pra dar um review, né? Um previously do episódio anterior. Porque a Tulipa não sabe o que aconteceu e meio que explica, assim, no comecinho, que o Jesse tá fugitivo e que ele prometeu que Deus ia aparecer na igreja, né? Exato. Sim. A velha fala, já acusa que ele tá com o Donnie, quer dizer, ele tá com o Donnie, que o Donnie tá com ele, na verdade, nessa cena. É, ela não sabe exatamente quem é o Donnie, mas ela fala mais ou menos como é que é. Não lembro exatamente que tempo que ela fala pra descrever o Donnie, e aí a Tulipa reconhece ele. Lá na puta. É, algo bem genérico do tipo mesmo. Enfim, daí sim, como o Rafa disse, a Tulipa vai direto pra casa deles pra poder invadir. Ela já chega arregaçando a porta e quebrando o nariz da mina lá do Donnie. Exato. Nossa, a Tulipa é muito badass, né, velho? Ela chega, arrebenta a porta numa porrada, não perde a postura. Não é porrada, não. Ela tá com o flamingo na mão. Ela bate com o flamingo na porta de vidro. A melhor foi a indignação dela, porque a porta tava aberta e ela chegou quebrando. Depois ainda falam lá, né? Tipo, a porta tava aberta, cara. A mulher fala que a porta tava aberta, depois ela ter quebrado. Enfim, aparentemente o Jesse usou a voz com todo mundo lá, né? Ou pelo menos com o Donnie de novo. Não. Tipo, o que deu pra entender então... foi que o Donnie se arrependeu, tá ligado? Tipo, ele falou, porra, o Jesse podia ter me matado lá no posto de gasolina, não me matou, eu não matei ele, ele me salvou. Sendo como pastor, ele me salvou, ele me livrou. Ele me mostrou que eu não sou um cara ruim. É, Matheus, você não pode esquecer que o... Ele tá surdo agora, ele tava surdo, exatamente. É verdade. Então, É, realmente não tem como ter usado a voz. Ah, ele não. Tanto que ele não tá surdo, surdo. Porque quando eu mostro depois no outro dia que ele tá com o Odin, ele escuta o que o Odin fala, só que ele escuta mal, porque tipo, ele tá aqui meio que recuperando a audição. Sim, mas na hora ele tava completamente surdo. Então não tem como o Jess ter usado a voz com ele pra forçar ele a fazer alguma coisa, né? Então poderia ter acontecido depois. Na hora que o Donnie tá contando isso pra Tulipa, o Jess fica com a cara de: tá vendo que eu sou um pastor foda? Enfim, é contada a história lá. Depois disso tem um corte e mostra o Cassidy preso na delegacia junto com um índio. Né? O índio que foi preso no primeiro episódio. Por bater no cão da pradaria. Isso. E é legal que na abertura da série tem essa cena. Cara. Mostra o cão da pradaria na parte que o Jesse passa correndo, mostra ele fechando a persiana, tipo, da janela assim em cima, e passa o Jesse correndo embaixo, fugindo da polícia. Mostra ele em vários episódios, velho. Eu não tinha prestado atenção no Jesse, que eu tava olhando ele lá em cima. Por isso que acho que eu não vi o Jesse correndo, tava confuso agora. Porque agora eu tô procurando ele todo episódio. Mas na abertura de todos os episódios, na cena de abertura mesmo, mostra a cena do índio batendo no cão, né? Uhum. Tem essa cena lá, realmente. E, enfim, daí eles liberam o índio e o xerife vai bater um papo com o Cassidy. Eu achei a cena bem foda, aliás. Toda a construção dela, tanto essa quanto a próxima. Antes disso, tem um negocinho. O nome do índio é Lewy, e do cão é Pedro. E, tipo, parece que eles são um casal gay. O Cassidy fala: ó, vê se vocês conseguem ficar junto, para com essa tretinha besta. Deixa o Brookback para trás. É, não tinha reparado nisso também, não. Muito bom. Isso é uma coisa, tipo, quando desceu as montanhas de Brookback, fica lá, né? Tipo, exato. Foda, cara. Aí nisso aí chega o delegado pra falar com o Cassidy. Ele libera o índio. Nisso que o índio é liberado, o delegado já tá encostado lá, né? O xerife já tá encostado na parede, só esperando pra trocar aquele papo, né? Uhum. Sim. Exato. A gente, ó, que meio segundo de conversa, ele já mete a bala no meio. Na verdade, não. Ele mostra várias... A ficha criminal dele. Que bate quase mais 100 anos lá pra trás. O que é muito estranho, ele realmente ser um cara documentado pra ter ficha. Mas tudo bem, vamos ignorar tipo, essa parte. Não é necessário tipo, prestar atenção. Ele deve usar o nome Cassidy, tipo, o delegado só foi catando, tá ligado? Todo Cassidy envolvido numa treta grande, entendeu? Ah, talvez é porque tipo, a galera não presta atenção, passa batido. Porque é sempre tipo coisinha besta, nunca é um crime muito grave. Então meio que é só pra ter aquele registro na delegacia. Se eu não me engano, tem uma tentativa de homicídio. Ou um homicídio mesmo ali no meio. De homicídio. Mas cara, um homicídio também não é grande coisa, né? Tipo, ok. Quando não é você o assassinado, não, né, Matheus? O Matheus no episódio passado tava defendendo a outra, o Incidentes aqui. É verdade, o Matheus defende a Emily, agora tá defendendo. A lesadinha. Aquela Emily parece que tá com dois ovos na boca, velho. Bem bizarro. Dois ovos na boca? Dois ovos na boca. Entenda como quiser. Né? Eu tô tentando entender de algum jeito, mas enfim. Mas depois do episódio passado eu passei a gostar mais da personagem. Eu tenho que admitir isso, é. Agora ela é legal. Antes eu não importava com ela. Depois que ela se mostrou uma psicopata, você passou a respeitar ela, né? Não, depois que ela se mostrou uma mulher empoderada sobre a sociedade machista que nós temos atualmente, eu passei a reconhecer ela como personagem. Ainda bem que ela explodiu, né, velho? Explodiu não? Acho que não. Mas vamos ver o fim do episódio. Ela... A gente vai discutir isso aí ainda. Vamos deixar isso pra frente. Enfim. Depois que ele descobre o ficha criminal, o Cassidy ameaça, vai pra cima do xerife, o xerife mete a bala no peito dele, e aí tinha levado uma garrafa cheia de algum líquido que tinha de ser sangue de alguma maneira, né? Não sei de quê. Garrafa térmica, né? Exato. Uhum. Ele deve ter procurado na internet sobre vampiros e descobriu lá exatamente o que tem que ser feito. Ele fala isso. Uhum. Ele fala que viu na internet. Pois é. As histórias perderam a graça atualmente, né? Eu fui na biblioteca perdida e descobri... Não, olhei na internet. Joguei no Google. Tá fácil hoje em dia. Exato. Mas convenhamos também que é só ler Bram Stoker, né? Não precisa ir numa biblioteca perdida, né? Próxima cena aí já volta pro Donnie, pra Tulipa. Bom, daí retorna pra casa do Donnie, né? Tá ele, a esposa dele. E, aliás, a gente esqueceu de comentar. O começo da cena anterior mostrou o Donnie enchendo ela de palmada. Putaria generalizada. A gente já tinha falado que rolava putaria generalizada. Até sentar em cima de ervilha congelada tá aí no. Tá na cena. Que merda, cara. Pode ser que esse mundo vai parar, né? Exatamente. É. Vamos ver pra frente como é que fica. Retorna pra eles conversando na casa do Donnie. Daí finalmente aquela história de quem é o tal do Carlos é explicada numa forma de flashback, né? É a cena completa, pelo menos, né? Já tinha mostrado alguns pedaços dela antes. Cena é bem engraçada, aliás. O Carlos é um filho da puta que fez uma emboscadinha lá pra prender os dois, da qual a Tulipa estava grávida. E aí ela perde o bebê no fim da cena e obriga o Jesse a matar um policial. É isso, né? Isso. Basicamente. Não acho que nem policial, é um guarda do banco mesmo, né? É isso, o Carlos solta ele pra ver se ele empreendia eles. Eu só achei, tipo, assim, um negócio meio besta, a motivação do Carlos pra trair, só porque ele tinha ciúminho dos dois, porque os dois eram muito felizes. É porque o cabra não catava ninguém, tá ligado? Babaca, sabe? Pô, além de serem muito felizes, eles estavam ouvindo ele tomando um fora de uma mina na porta do banco, né? Se não, pensou... mas isso ele tava ganhando tempo, enrolando pra ela não poder entrar no banco, você não entendeu? Nada, ele deu ideia mesmo, tava dando ideia mesmo. Era, caramba, ela ia entrar no banco pra entregar as cartas lá, que era a carteira, e ele vai dar cantada e fala assim, nada, aqui que eu entrego. Aí ele pega e depois joga no lixo, ele tava na porta do banco pra ninguém entrar, porque tava todo mundo rendido lá e amarrado. Ah, rolou um sentimento ali sim. Ali beleza. Agora ele armou pra ele justamente porque ele viu os dois felizes e nunca saiu da felicidade alheia. Tipo, das suas próximas a ele. Nossa, ainda. Matheus. Como assim, cara? Eu me irrito com felicidade, mas também não é pra tanto, calma. Porque felicidade é uma parada irritante. Isso eu realmente não nego. É, ó. É irritante ser feliz, né? Felicidade é uma parada irritante. Mantuan, vírgula, Matheus. Frase de vilão da Xuxa. Matheus é o baixo astral. Pô, eu tenho 1,90m, cara. Como posso ser o baixo astral? Nossa, que merda. Mas frase de vilão da Xuxa. Sei lá o que acontece agora, cara. Acabou a série. Rafael se perdeu. Rafael foi embora. De novo. Que merda, cara. Se recupera aí, Rafael. Cara. O Carlos ficou puto com os dois, armou a parada, como a gente disse. Só que o guardinha que ele soltou no meio da ação não conseguiu prender eles. O Jesse mata ele, o guarda. Ele foge com todo o dinheiro e a Tulipa perde o bebê. É isso. O Rafael não se recuperou ainda não. É isso mesmo. Então, logo na sequência, né, eles acabam indo, voltando pra aquela cena, naquele lugar, que até comentaram que parecia o local de trabalho do Homer Simpson, né? Uhum, exato. E a gente finalmente descobre o que é aquela porra. É um monte de merda. É. Isso. Um estoque fino de bosta debaixo da cidade. É, mais ou menos, né? Também é uma portinha pro inferno, só que no fim do episódio a gente vai descobrir isso, ainda não. É, tem uma hora que aparece lá, que no final também, que é um estoque de compressão de metano, né? Sim. Provavelmente por bosta de vaca do abatedouro do Odin, mas isso não foi dito exatamente. Certeza. Não, mas não, com certeza. É, o mais certeza. Óbvio, né? Não é dito, mas onde mais seria tanto metano naquele cu de mundo? É uma cidade pecuária, né, cara? Vem do cu da vaca, com certeza. Isso aí. Vem do cu da vaca. E como o Odin deve monopolizar o mercado de abatedouro de vaca na região, a culpa é dele. Aí isso, a cena volta pro Cassidy lá na delegacia com o xerife. Aí começa o interrogatório de verdade, né? O interrogatório tava rolando já, porque tem um monte de bala no chão e um monte daqueles copinhos de sangue espalhado. É, então, aqui, na verdade, sangue espalhado pra todo lado dentro da cela também. Uhum. Na verdade, o xerife pegou e falou, eu sei quem você é, e trouxe esse monte de sangue aqui. Ele meio que deu aviso, né? Você vai ser torturado. Você pode colaborar ou não, né? O que o xerife queria é que ele falasse onde que tava o Eugênio, né? Tanto que o Cassidy argumenta isso em qualquer lugar é crime. Aí falou, aqui no Texas o pai procurando o filho não é. Será que existe uma legislação nesse sentido mesmo? Os fins justificam os meios, o Texas? Eu não duvido que no Texas realmente funcione. Aí o... Aquele negócio, né? O Cassidy já é um cara muito velho, ele já tem algumas experiências, provavelmente não é o primeiro interrogatório pra qual ele passa, né? Aí o xerife fica tentando fazer aquele joguinho psicológico com ele. Ele dá uma revirada no xerife, né? Falando que o xerife não tava querendo encontrar o filho dele porra nenhuma. Só que ele se fode nessa, que o xerife vai lá e descarrega um revólver nele, né? É, mas depois abre a cela também, né? Ele abre a cela e fala que ele pode ir. O Cast vai falar assim: ainda bem eu tenho um compromisso. Uhum. Sabe o nome disso, Luquinhas? O famoso sair por cima. Ele perdeu aquela briga pra não falar que ele saiu tão mal. Na verdade, ele não perdeu, ele ganhou. Quem? O xerife? Não, o Cassidy. Então, exatamente, o xerife saiu por cima. Ele perdeu a briga, descarregou a arma no Cassidy pra falar que não fez nada, deixou ele embora, cara. É que na real, o Cassidy tem razão na situação. O xerife, ele só tá preocupado com o Eugene, com o cara de cu, porque falaram que ele tem que tá preocupado, mas na real ele quer que o filho dele morra, ele já mostrou isso mais de uma vez na série. É que se a culpa católica diz que você tem que se importar, mas no âmago dele ele tá com a situação já, exatamente. Tipo, vou dizer que se ele fosse o Odin daquele jeito dele... Ah, o Odin é um cara rancoroso, mas ele tem um bom coração, sabe? Tipo o Matheus. Não, você vai voltar de novo pro bagulho do vilão da Xuxa. Bom, daí a cena seguinte já corta de novo o Jesse com a Tulipa, né? Daí vem aquele papo de Deus vai vir pra cá ou não vai, né? Então a gente errou numa parada. Antes de voltar do flashback antigo do Jesse da Tulipa para o Cassidy, ela mostra pra ele que o Carlos tá no porta-malas, que ela pegou o Carlos e pede pra ele matar... Pra ele matar o Carlos. Daí sim corta pra cena do Cassidy. Verdade. Uhum. É. É, isso mesmo. Mas enfim, agora já volta pra eles, como tá falando, eles estavam discutindo. Pode continuar. É, estão discutindo, aí mostra o Donnie e a mulherzinha lá no quarto, ela resmungando porque vai acordar o moleque, que os dois estão berrando na sala. O Donnie não tá ouvindo porra nenhuma, só faz um. Ele faz o quê? Tá, deixa. Ele tá lendo um livro sobre gorilas. É isso que eu ia falar, vocês pegaram quem tava lendo sobre gorilas, cara. É que eu tô vendo aqui agora, o Gorilas The Mist. Até dei uma pesquisada aqui no livro. É que ele queria se fantasiar de homem macaco depois pra eu pegar a mulher dele de jeito. Rapaz! Homem macaco? Homem macaco. Lá vem um homem macaco correndo atrás de mim. Não tem alma e nem coração. Exato. Vocês estão ouvindo agora aí no fundo. Cara, melhor música. Toque de celular. Enfim, daí eles entram nessa discussão que Deus vai vir pra cá no fim de semana. E quando é que eles chegam nessa questão de que é bom que Deus seja branco? É, cara, isso é muito bom. Que ela tá puta com ele, ele tá falando: não, a gente não pode entrar no olho por olho, igual você tá falando, porque Deus vai chegar, eu vou trazer Deus, ele vai ter que passar e tal. Aí ela fala: eu não quero saber de falar com um velho branco de barba. Isso porque... é racismo. Exatamente. Daí é o Jesse vai falar: não, mas ninguém falou que ele é branco. E ela responde: olha, se ele for negro, ele tem muito mais pra explicar do que ele já tem atualmente. Cara, faz muito sentido isso. Sem dúvida, cara. É. E se Deus for negro, ele tá de sacanagem. Não que ele não esteja, mas porra, tá ainda mais sacanagem. Sim. Aí o Jesse olha e fala: foda-se, então vou matar esse filho da puta mesmo. Pega o saco de lixo, uma luva plástica e uma luva de forno. A luva térmica. É, a luva térmica e a arma vai executar o Carlos. Coloca o saco na cabeça do cara. Aí a Tulipa vem falando: não, mudei de ideia. Faz isso não. Ah, cara, não dá pra entender. É mulher, essa foi a coisa mais linda que já fizeram por mim. Que, cara? Ah, executar um cara por ela, porra. Um cara que fez ela perder o filho. Isso é lindo? Não lindo perder o filho. A vingança. A vingança é uma coisa mais linda que existe na face da Terra. Tá bom, né? Mais uma vez, uma frase de vilão da Xuxa. Você não diz aqui nesse programa? Caramba. Enfim. Já que a gente tava agora, eu me perdi nessa. Ah, tá, enfim. Então a Tulipa meio que desiste, fala: não, você tem razão, é melhor não matar. Eu achei que não, foi mais rápido. Ela fala: não, você vai. Primeiro ela fala que vai sujar o carro, depois ela fala que se ele atirar ali, ele vai estourar o eixo do carro. Isso. Ela tá tentando dar desculpa e não matar, até admitir que não queria que ele matasse mesmo. Exato. E assim, é legal a gente ver o quanto o Jesse fica se contendo, na verdade, né? Porque demorou pra ele chegar à decisão, mas quando ele chegou à decisão, ele tava querendo matar o cara mesmo, né? Tipo... Cara, eu acho que ele sempre quis matar o cara, o filho também era dele, né? Só que ele não tinha coragem de fazer, tá ligado? Não, coragem a gente sabe que ele tem, né? Porque ele já fez muita merda na vida. Não, mas ele tava num momento de redenção, né? Que ele não queria sair desse momento. Mas quando ele foi convencido a sair, ele tava muito sangue nos olhos, né, cara? Cara, nesse cara, é que é foda falar isso. Ah, foda-se, nossos ouvintes são religiosos também, né? Mas a religião na série é tratada como se fosse uma droga pro Jesse, uma droga que anestesia ele. É, sei lá, as pessoas tomam morfina pra não sentir dor. Ele não quer pensar nos problemas dele, então ele se entrega pra religião pra poder justificar não fazer alguma coisa. É, a metáfora com a vida real é exatamente essa nesse caso. Então quando ele consegue se afastar da igreja, fica fácil pra ele fazer o que ele já sabe fazer e é bom em fazer. Entendi, como se fosse um viciado em ter uma recaída, então, isso que você quer dizer. Exato, só que nesse caso... Não, perfeitamente, nesse caso a droga é a igreja, então sim, exatamente isso. Viciado em recaída e voltando pro padrão. É, exatamente, perdão, é que você é muito confuso, cara. O contrário. É o contrário, é que não é uma recaída pra droga, é uma recaída pra fora da droga, né? Uhum. Ele conseguiu... Não é uma recaída, o nome certo. Recaída é um momento de sobriedade. Exato, perfeito. Ele fica só por um momento e foge da droga que ele usa, que é a igreja, no caso. E aí sim é fácil pra ele voltar ao padrão dele, que é ser o motherfucker fodão que sabe fazer as paradas e matar todo mundo. É, cara, a série tem camadas, não é tão simples quanto parece. Tem umas metáforas sim. Aí bem feitas. Bacana. Não, a série é cheia de metáforas, né? Bom, uhum. A gente vai falando mais disso no decorrer do final. Daí, bom, acaba que ele não vai matar o Carlos, né? O Carlos implora pra caralho. Daí ele entrega uma chave de roda e um revólver na mão do Carlos. A Tulipe entrega uma chave de roda. Aham. Uhum. O Cassidy olha assim. Não, vamos deixar isso mais justo ainda. E vai lá e entrega um revólver. Eles entregam pra ele um pé de cabra e a arma, né? Ele recusa a arma ainda, mas não. Se você não aceitar a arma, eu vou te matar. É muito, muito foda isso. Enfim. Achei legal que nessa cena em seguida já mostra o índio passando com um buquê de flores que eu não tinha entendido antes. Eu entendi agora que vocês tinham falado que ele era gay e provavelmente tava indo na casa do ursinho lá ver ele. Uhum. Aí ele passa o índio com o buquê e mostra o Carlos vindo todo arrebentado. Walk the Walking Dead, o cara, velho. É, sim. Tudo tronho. É um espancamento bem bacana que eles fazem lá, cara. Sabe o que me lembrou? Ah. Lembra da primeira temporada de Breaking Bad, na hora que o aquele primeiro cara que o Walt mata, ele está andando pela rua? Ah, tá, pode crer. Com o pulmão todo zoado e tal. Uhum. Verdade. Tá, lembra, realmente. Mas a cena é bacana. Eu achei que deveria mostrar eles espancando, mas o corte foi legal. De mostrar eles em frente e ele já cortar pra ele todo fodido em seguida. É, dando a entender, né? Não precisa mostrar. De fato. É desnecessário. É que eu queria ver, enfim. Mas pra série ficou certinho, não teve problema nesse ponto. Depois já vai direto pra... Como é que chama a louca? A masoquista louca lá? O Mulher do Donnie? Não lembro o nome dela. É a Mulher do Donnie, cara. É a Mulher do Donnie, cara. Eu não lembro o nome também. Depois a Mulher do Donnie tá lá falando com os policiais que estão batendo ponto frente à igreja, falar que deu umas bostas lá na casa dela, pra eles poderem sair de lá, e ela tá levando o pessoal lá no porta-mala. O Jesse no porta-mala, né? Pra ele poder ir pra igreja. O Jesse, a Tulipa e o Donnie. Tá todo mundo no porta-mala, né? Acho que não, tá, cara. Acho que tava os três no porta-mala. Os três no porta-mala? Puta que pariu, cara. Ela falou, entendi qual que foi a necessidade do Donnie ficar na porta-mala. Não, a Tulipa também, não, é pra quê? Ela falou que o Jesse e a Tulipa tava com o Donnie na casa dela. Entendeu? O argumento que ela deu foi esse. Diz que ele tinha ficado maluco e tava ajudando o Jesse. Mas o Texas é normal carregar muita gente no porta-mala. Cara, na real não cabem três pessoas naquele porta-mala. É no carro da Tulipa, gigante. É que ela abaixou o banco de trás, né? Tem filme, o cara não viu. Ah, pode ser, aí beleza. Aí tranquilo. Aí realmente dá. Aí é bem fácil. Tanto que nem mostra eles saindo, né? Mostra só ela levantando o porta-mala na cabeça do Jesse e depois tá todo mundo lá já do lado de fora. Aham, exatamente. E aí eles já vão preparando tudo, né? O Donnie tá lá varrendo o chão, a Tulipa tá consertando a igreja, o chão que ele tinha aberto lá por causa do Eugene. Ele tá tentando entender como é que funciona o telefone e a mulher Donnie vai lá e explica pra ele. É um telefone mega tecnológico, né? Porque ela já se liga que vai ter videochamada já. É, tem uma câmerazinha. Achei sempre que Tinha como que você tem ideia como é que funciona esse treco? Os negócios maravilhosos. Eu falo assim, isso aqui deve ser aviso de chamada, isso daqui você diz. Que... Cara, não é nada a ver que um alto-falante você reconhece o speaker, né? Tranquilo. É, tem não, um é ponto só uma lá... tampinha que ela abriu e ela falou que era a conferência, mano. A videoconferência, concordo que foi um chute foda. Só que o resto, porque o ponto da mão tem 5 bolinhas no formato mais ou menos lá da mão. Exato, ok. É, e o speaker do alto-falante também, beleza. É um speaker, você sabe que é um speaker, é igual o nosso. A parte da câmera, realmente, ela abriu um espelho lá e te pareceu um relógio de bolso e a câmera. Ok, aí foi meio chute, mas 2 de 3 tá bom, né? Não, não, pelo amor de Deus, tá aparecendo o telefone todo analógico. Não tem como você sair chutando essas coisas. Só a videoconferência, o resto é tranquilo. O resto, qualquer um chutaria. O resto tava certo. O resto de boa, fácil, cara. De ganhar. Videoconferência foi por eliminação, é o que sobrou. É, tipo, o que mais seria isso aqui, né? Pra se maquiar enquanto fala, né? É, por esse ponto de vista faz sentido, então. Ok. Mas tá, tranquilo. É, de qualquer jeito, esse episódio ele foi diferente dos anteriores, né? Tudo tá muito mais... dinâmico? Sim, tava bem... Tem uma parada que eu sempre falo, que uma diferença grande do quadrinho pra cinema e série é que a amplitude de aceitação do absurdo é muito maior nos quadrinhos. Nos quadrinhos, o Ezequiel em Walking Dead ter um tigre não é uma parada absurda. Uhum. Ok, parece que encaixa com o universo. Na TV já dá um trabalho pra você adaptar isso bem. E esse episódio, ele foi muito ampliado, tudo. É que se você parar pra ver, a gente já tava... A série já veio, já trouxe todo fantástico, entendeu? Então, o que vier desse último episódio, a gente tá aceitando, tá ligado? Sim. E eu queria que tivesse mais antes também, cara. Eu não me incomodo nem um pouco. Cara, a gente tá vendo uma série sobre um pastor que vai atrás de Deus pra pedir satisfação pra ele. É tudo muito absurdo já, cara. Tudo isso, telefone, a mulher masoquista, o xerife louco, cara de cu, isso tá antes de você ir procurar Deus, cara. É muito mais aceitável do que você ir atrás. Entende? Que se você reclamar disso, tem reclamando o resto da parte da série inteiro? Acho do caralho. É, então, assim, a série meio que preparou a gente pela suspensão de descrença aqui, então. Não tem nada a ver com suspensão de descrença, cara. Não? Não. Suspensão de descrença é você acreditar que o Batman tem preparo pra tudo. Sempre. Isso é suspensão de descrença. Nesse caso, os pontos foram apresentados e trabalhados. Foi apresentado no telefone anteriormente, você define que aquilo tá na série, agora ele vai ser utilizado. Dentro daquele universo ele tá funcionando. Ah, é bom lembrar também que tem um cronômetro o episódio inteiro, né? Fazendo quantas horas falta pra hora da missa. E nisso, quando tá faltando 3 minutos na cena, em seguida vai começar, todo mundo na igreja já chegando... Mostra o índio, o cão da pradaria, na mesma fileira, só com algumas pessoas no meio, né? Eles se olham. O Cassie chegou na igreja também, tá lá. O xerife, lá, tá todo mundo lá na igreja, basicamente. Todos os personagens apresentados na série estão ali, menos o prefeito, né? É, eu imagino que sim, cara, não duvido. Tanto que não, o prefeito tá ali porque ele morreu. É, cara. É, sim. Ninguém negou esse ponto, tá tranquilo. Daí, quando o Jesse vai começar a falar, o Odin chega. E faz um puta discurso falando que hoje esse pastor mentiroso vai tentar fazer alguma coisa, vai tentar mostrar um Deus que existe, mas o único Deus real é o Deus da carne. E todo mundo fica quieto. Exato. E fala nada. Era a cara do Jesse, tipo, what the fuck? Porra. Eu queria muito entender o que ele considera como sendo o Deus da carne, cara. Ele falou, é o Deus palpável, o que ele pode pegar, o material. É que no quadril mostra que ele monta, né, o bicho gigante de carne. Não, o Deus da carne, nesse caso... passado. O Deus da carne não é literalmente um Deus feito de carne, segundo o que parece. É, o ponto é que ele acredita só no palpável. O real é o palpável e ele... ele endeusifica... Não sei se entenderam. Ele... Como é que chama quando você... Endeusa, perfeito, Luquês, muito obrigado. Ele endeusa o que é real, ele endeusa a carne. Então isso quer dizer com Deus da carne. Ele endeusa aquilo que você pode ver e tocar. É uma parada bem humanista, no fim das contas. Se ele fosse psicopata, seria bem bonito de seguir a filosofia até. Eu não vou falar mais nada. Vai, segue. Depois do discurso do Odin, o Jesse vai tentar ligar o telefone, né? Fica... uns minutos daquele silêncio constrangedor, ele cutucando os botões, tentando fazer o negócio funcionar, até que ele consegue. É, na verdade, ele meio que desiste, né? Ele pega e fala, ele vai na mão. Foda-se essa merda, daí, pum, o céu escurece, daí vocês aparece como ignorando se... o sinalzinho de internet discada. Quando eu vi, que é isso? Internet de onda, internet de escada, velho? Que bosta é essa? 56K o modem, cara, que merda aquilo. Enfim, só quem viveu sabe a merda. Não, que é isso, né, velho? Não, e da hora também o Cassidy querendo pagar de inteligente, que na hora que o Death pega a mão, ele pega a mão. Ele olha pra uma mirazinha do lado. Bom dia, hoje é bom dia. Bom dia, hoje. Pode aí não, ele fica tentando mexer o telefone, né? Daí quando ele aparentemente vai desistir, daí, pum, surge no... o céu escurece, como eu disse, e surge no fundo o telão, como se fosse um cinema, e tem um senhor, quer dizer, um jovem com uma peruca branca, barba branca falsa, e aquela roupa toda angelical. Sentado num trono. É muito feio, cara. É muito ridículo. Não, é muito da hora, mano. Você racha o bico da hora. Quando eu vi aquilo, eu comecei a rachar o bico sozinho, velho. Porra, eu vou dizer, cara. Eu achei que fosse Deus mesmo, na moral. Não, eu falei... Não, eu não consegui levar a sério. Assim, é sério que essa galera tá acreditando nessa merda, velho? Esse chroma aqui, tosco de fundo aí. Eu achei que o Matheus ia ficar... Ficou puto na hora. Falou, não, vai ser Deus mesmo nessa porra. Os caras vão zoar o bagulho mesmo. É, eu realmente achei que Deus ia aparecer. Eu achei isso que iam cagar tudo o gibi, tá ligado? Eu achei que eles iam pegar isso e falar, foda-se, vou colocar Deus agora pra aparecer. E eu tava tranquilaço com isso. Eu tava até feliz pra caralho quando isso aconteceu. Então, bacana, foda. Eu fosse foda se fosse o Garfienix ali. O senhor Garfienix mesmo? É, o Garfienix mesmo, fazendo Deus. Cara, se fosse uns 10 anos atrás, seria o João de Carne, né? Seria fácil. Tranquilão. Ah, cara, o Garfinis poderia fazer sim, colocar uma barba branca e fazer, tranquilo. Não seria um problema. É, o pessoal começa a fazer perguntas pra Deus, né? Várias perguntas, tipo, ah, por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aí o cara dá uma explicação idiota pra caralho e a pessoa acredita simplesmente. O que ele fala exatamente? Tipo, ah, você tem que sentir tudo, desde amor, carinho, compreensão e dor. Deixa eu falar. Depois tem a Tulipa perdendo a linha, que ela é a segunda a perguntar. Uhum. Que ela dá um esporro nele, né? Ela se considera que meio que não pergunta nada. Ela manda, onde é que você esteve esse tempo todo, né? É. É muito legal também o xerife perguntando o... Não, o Odin. O Odin vai lá isso. E pergunta se a filha dele tá lá com ele. Ele fala que sim, aí você vê que o Odin ficou abaladinho. Me dá amolecida. É. Ele fala, tipo, minha filha, onde é que tá a minha filha? Ah, minha filha tá aí com você, minha filha? Tá no céu? Sim, ó, tá aqui comigo, sim, com certeza. O cara provavelmente nem sabia quem era, né? Mas ele não sabia, ela realmente não sabia. Ele jogou um aleatório ali. Exatamente isso. Que aí depois o Jesse fala, tá, mas e o Eugene, tá aí também? Tá aqui também, isso mesmo. Ah, e como é que ele tá aí se eu mandei ele pro inferno? Como é que você mandou ele pro inferno, cara? Como assim você mandou ele pro inferno? Aí que é quando o anjo se entrega, que o anjo vai mentir e dá aquela coçada no nariz. Igual quando o cara tá blefando no poker, que coça o nariz ou coça a orelha. E já se seria que ele tá mentindo. Eu achei isso muito engraçado. Ele fala assim, você tá mentindo? Você coçou o nariz? É, e ele fala, não, eu não cocei o nariz. Ele coça de novo. Quando fala, que é muito bom. Porra. Não, e aí que finalmente então o Jesse usa o Gênesis com o suposto Deus, né? É que ele já acusa, tipo, você não é o Deus de verdade. Não, é claro que sou o Deus de verdade, não, você não é o Deus de verdade. Aí ele fica puto e usa a voz com o anjo e não consegue segurar e ele fala, eu Deus está desaparecido. Ninguém sabe onde que ele tá. Ele Exato. Tá na Terra. Mas ninguém sabe aonde. É. Aí vem os outros anjos e tira ele de... Do coisa e encerra a ligação. Ele começa a justificar, né? Ele me obrigou a dizer isso. Não, não. E aparece os caras levando ele como se fosse dois seguranças arrastando aqui numa balada, né? Uhum. É, porque aparentemente a cara também não sabia ainda que ele tava com o Gênesis, né? Que quando ele fala que ele tá com o Gênesis, o anjo também dá uma estranhada assim e não sabe o que responder. Acho que ele nem sabia o que era o Gênesis, na verdade. Esse anjo específico. Esse aí que tava fazendo a pose, né? Ele faz uma cara que realmente não sabe nem o que ele tá falando direito. Enfim, daí ele vai. Ele só paga, né? O projetor. Ele desliga a chamada. É, aí volta a luz. Volta a luz, tudo. Aí o Jesse olha, anda até o meio do bagulho, olha pra todo mundo, vamos embora. Sai andando. Mas não vai fazer mais nada? A tulipa que é batata frita. É. E o Odin começa falando, denuncio, que ele ficou falando com o pai do Jesse. Exato, denuncia Deus. Né, e tem alguém que fala pro xerife, né, tipo, ah, vai prender ele, ele não quebrou alguma lei pra estar aqui? Aí o xerife fala, cara, lei, cara, na moral, quer falar de lei agora? Porra, caralho. É logo em seguida que já tem aquela sequência com as pessoas fazendo as paradas, a sequência musical, né? Tá doidinha lá, a psicopata lá começa a tocar o órgão. Isso, Emily. Exatamente. Aí ele vai tocar. Aí vira a música. Isso. Isso é muito legal, que é aquele negócio, sem ter que ter uma cena de apocalipse e mostra as pessoas depedrando os lugares, né? Alguns se matando, e foi exatamente isso. O pessoal começa a ter uma desilusão. Como a gente pode falar? Uma. Eles tocam foda-se. Não é bem foda-se, cara. Foi sim, mano. As menininhas mataram o cara, velho. Fiaram o bagulho no rabo do malandro. É uma confusão existencial, a gente pode dizer. Acho que foda-se é exatamente a palavra. Que a própria Emily, ela foi muito centrada nas soluções dela. Ela chamou o Swift e falou, olha, é o seguinte, nada vai mudar. Não importa o que aconteceu hoje, o pai de vocês continua bem onde ele tá. É, a gente não precisa de um deus pra poder fazer o que a gente quer. E aí ele respira e fala, a gente nunca precisou. Ela foi extremamente centrada no que ela fez, pelo menos. E aí em seguida... psicopata. Que isso? Pode chamar de como você quiser, cara. Não é um problema. O Matheus defendendo de novo. defendendo a psicopata de novo. Cara, você pode ver, por exemplo, a mãe da mina lá que o Eugene atirou, né? Que tem um buraco na cabeça. Mata ela. E o irmão dela vai lá e tira uma selfie. Isso vai daquele ponto. É, já que. Que porra que aconteceu aqui? Deus veio e trouxe resposta. Se é que era Deus, cara, foda-se, a menina tá morta. Só não diz que não. Eu só não posso matar ela por uma questão católica, praticamente. Então, ela também vai. Não é executar, é uma eutanásia, praticamente, né? No meio dessas cenas, mostra o xerife vendo na televisão as cinzas do Tom Cruise indo pro espaço. É. Eu achei muito engraçado. O último voo de Tom Cruise, cara, no cinza ainda, né? Mostra a mulher do Donnie lá querendo dar um Donnie de desiludido. Exato. É, embroxado. É. O índio e o cão da pradaria se enforcando, né? Sim. Dois juntos. Isso, é, deu a entender, parece que primeiro o índio se enforcou, acho que depois o cão da pradaria chegou, viu e se enforcou também. Porque quando mostra só o índio se matando. Não, mas eles não fazem um close. O outro do lado. Eles fazem um close no índio, mas não mostra o plano geral. Não, mas mostra ele chutando o baldezinho e tá só o pé dele no balde. Mas não, mas é uma distância, né? De um pouco. É, mas só tinha um balde na cena. Quando eu mostro os dois, só tem um balde. Então, provavelmente ele chutou o balde, depois o outro chegou, pegou o mesmo balde pra subir em cima e se matou. É, o balde realmente é o ponto. Realmente, justifica. Eu abri aqui agora o vídeo e realmente, né? Não mostra o balde quando... Tu mostra só um balde quando estão os dois. É. Então, tá cara, certo. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não tinha reparado nessa porra, dessa subtrama do índio com o cano pra dali até agora. Caralho, mano, você não, acha que eles estavam só de zoeira? Só eu tô falando fantasiado se batendo. Tão gratuito assim. É porque na primeira cena, o cast fala com o índio da relação dos dois. Nesse momento eu não tinha pegado o lance gay, apesar de falar do Brokeback Mountain, mas pra mim era só uma zoeira. Na cena da igreja, os dois se olham entre o banco da igreja. E depois eles se matam juntos. Então eles tinham uma relação, sim, de amor e ódio. E a parte das flores também, né? Que tá levando as flores lá na outra hora. Então tem uma relação de amor e ódio entre os dois que finaliza aí. Cara, você tem que ver as camadas da série, não é tão simples assim, você, cara. Você que tá estudando cinema aí. Ah, pronto. Lá vem. Lá vem. Se fosse as Von Trier, você ia inventar desculpa pra tudo, mas não. Puta que pariu. Mas é Preacher, então não, é só o que tá na tela. Foda-se. É isso mesmo. É arte, é seco. Não é arte, é mídia, né? É só entretenimento. É pipoca? Tem mais alguma coisa importante nessa cena de musical? Acho que passamos por tudo, né? É uma sequência bem longa, né? Muita coisa. Eu gosto bastante de coisa. Você falou de musical no meio. Não, da... Não, tem sim. O Odin faz o. É verdade. A de carne. Isso aí. Fica abraçado. É a carne moída de segunda, tipo B, e molda lá a filha dele. E começa balançando. E chega o Fiore e volta e repete as revistas em quadrinho dele, fica lá sentado, triste. É, e todo carbonado, né, cheio de fuligem na cara. E aí tá sozinho, ele tá sem o baixinho. É isso que eu ia falar. Aparentemente o outro morreu mesmo, né? Não sabemos. Então, porque, é a minha dúvida. Pelo que o Matheus falou, o Santos Assassinos, ele pode matar qualquer divindade. Qualquer um. Ele deu um tiro naquele anjo e ele não voltou junto com o Fiore, né? Então... Mas é que eu pensei, como eles ressuscitam em um lugar aleatório de onde eles estão, ele pode ter renascido em algum lugar do inferno, talvez. Aleatório peronomístico, até seria, né? Então, até seria uma boa explicação pra você conseguir trazer o Eudine de volta, porque pode ser que ele trombe o Eudine e volte com ele, porque o Eudine não vai conseguir sair de lá sozinho. Acho pouco provável. É, pode ser também. Seria um bom gancho aí pra emendar, né, uma coisa na outra. Eu não tinha me tocado nesse ponto do anjo ter morrido, mas se ele voltou sozinho realmente com aquela cara, faz sentido ele não ter morrido também. Acho que não... Talvez ele ache que o outro morreu também, mas não tenha certeza, sei lá. É que assim, se ele não morreu, o Santos não é capaz de matar qualquer coisa. Não, não, esse ponto saiu. Mas é que é aquilo, nos quadrinhos, eu acho que o próprio LeBlanc é quem acorda o Santos Assassinos. E a primeira coisa que o Santos Assassinos faz é meter uma bala nele. Depois ele fala, porra, por que você atirou em mim? E meteu uma bala na cabeça, depois o LeBlanc levanta. Dá um tempo, ele levanta. Tanto que, depois que dá a merda com o Gênesis, no quadrinho, eles vão pra Las Vegas vender droga. Mas então eles matam... Ele mata qualquer coisa mesmo? Com um tiro? Ou, tipo, ele tem uma arma especial? Não, tipo, não. É porque ele é ruim mesmo. É maldade. É sua maldade, ele é cara. Ele é ruim mesmo. É sua maldade que faz isso, cara. É, em seguida já é a cena de... Do bagulho de metano lá, que explode... Já é a cena que é... A igreja sendo devastada. O tiozão lá com a putona. O tiozão lá com uma puta. Aí ele tá dormindo ou morto, sei lá. Ele tá dormindo. Mas tá morto, ele tá com os olhos abertos. É, ninguém dá um joelho aberto, cara. O Gandalf dorme. Ninguém dá um joelho aberto, né? Ele tá morto, cara. Ele deve ter dado uns azulzinhos aí, coração pode parado. Pode ser, realmente. Sim, não, claro. Whatever, vai morrer de qualquer jeito. Porque se ele estivesse dormindo, ela ia só acordar ele e ia mandar ele coisar as máquinas. Enfim, eu achei... Só depois dessa cena que já explode, né? Mostra o gás vazando pela cidade inteira. E até que mostra uma parte que ele vaza, que é perto onde o índio e quando a pradaria morreram. E tem um cigarro lá, perto que o índio tava fumando, explode a porra toda. Sim. Eu só achei um pouco forçado que... Eu não sei se eles foram pra muito longe naquela lanchonete onde tava o Jesse e o Cassie e a Tulipa. Porque, como é que eles não ouviram essa porra dessa explosão? Mas, cara, ninguém falou que foi na mesma hora, né? Nem que eles não ouviram também. Foi porque quando eles estão na lanchonete, tá passando no jornal aí falando dessa explosão. Mostra um clarão. Tem uma hora que mostra um clarão. O Jesse tá falando com a Tulipa e o cast mostra um cogumelo, flash, né? É um flash forte, assim, perto dele. Isso, reparei. Dá um flash forte, só que, tipo, eles estão conversando e nem reparam também. E depois mostra. Mas deve ter feito um puto do barulho e eu imagino que deve ter ficado o país inteiro fedendo a merda, porque não será possível, cara. Não, porque queimou, né? Quando você caga e você joga um fósforo no banheiro, sai o cheiro, então isso já era. Da vez que explodiu o Lara aqui em Mauá, ficou Mauá inteiro fedendo a lixo. E o bagulho era longe, velho. Era em Mauá, mas era bem afastado. E ficou a cidade inteira fedendo a lixo. Quando encalhou uma baleia na Bahia, quando eu não morava na praia também, ficou uns 2 meses fedendo. O cara explodiu a baleia? É natural. Eles cortaram ela, né, pra enterrar. Só que cheio de gordura, foi e emprestiu a cidade inteira. Mas a questão é essa. Pegou fogo, gente. O gás queimou todo. Sim, mas a merda que tá lá embaixo curtindo? Não, queimou também, eu concordo. Não, essa queimou, não. Queimou, fogo. A merda lá embaixo queimou. E o gás que a merda solta não tem cheiro. O metano não tem cheiro. A merda tem cheiro. O gás especificamente explodiu, não. Metano é indoro. Indoro. Acho que é indoro que fala. Obrigado. Inodoro. Quem que foi falou isso pra você? O demônio? Não foi meu encosto, foi a senhora e minha mãe, cara. Ah, tá. Caralho. Eu não sei, você tá sozinho aí e tal. Do nada você recebe uma resposta do além. É, cara, eu não duvido de mais nada, sinceramente. É, o ponto é que aí depois o... Que explode, e aí tem a cena... Ah, é. Isso é importante. Eles estão conversando, os três, o trio principal, Cassie, Jesse e a Tulipa, no restaurante, né, na lanchonete lá. E aí eles decidem, o que a gente vai fazer agora? Olha, a gente vai procurar Deus de verdade. Se ele quiser nossa ajuda, a gente ajuda. Se eles quiserem nossa ajuda, a gente vai encher ele de porrada. Vai quebrar ele no pau. Kick your ass, né? Show, velho. E isso é o plot da primeira edição de Preacher. Uhum. E é legal que eles saem do negócio, o Jesse vai pagar... E a gente vê que ele ainda tá com o Eugene lá, com a ilusão do Eugene junto com ele, né? Porque é o Eugene que cobra pra ele no caixa. Eu acho que em vez de eles usarem o John Wayne, eles vão usar o Eugene como... Eu pensei na mesma coisa, cara. Eu pensei na mesma coisa. Faz muito sentido. Acho que tem que pagar alguém pra usar o John Wayne, né? O Eugene não, o Eugene é ficção. Eu imagino que sim. Quando você cita é uma coisa, quando você usa a imagem, mesmo que não mostre, mas né, você vai colocar um cara de colete e lenço rosa. É o John Wayne, não tem jeito. Então realmente você vai ter que pagar alguma coisa. É, infelizmente, cara. Eu achei era muito legal se tivesse, mas talvez não caiba. Mas foi uma adaptação bem feita, né? Não sei qual a participação, efetiva do Eugene no decorrer do quadrinho. Não é muito nada. Real. Então eles pegaram um personagem que seria pouco aproveitado e vão fazer bom aproveitamento dele, bacana. O Eugene é só um alívio cômico. Só um alívio cômico, mais nada. Em poucos bacana, momentos também. Vai continuar sendo sem precisar participar efetivamente da série, bacana. Exatamente. Então, ok, foi justo, eu concordo plenamente. Aí começa a road trip finalmente, né? Ele até fala, tipo uma road trip? Ah, tipo uma road trip, pessoal. Vocês estão há 10 semanas esperando, vai ter road trip. Foi tipo, parece que eles ouviram o podcast e estão respondendo pra gente, exatamente. Né? Tipo, é isso, é road trip que vocês querem? Tá aqui, Matheus, só faltou falar, tá aqui, Matheus. Porra. Ah, tá, outra parada. No começo da cena do restaurante, tá o Cass explicando por que que Big Lebowski é uma merda. Aí o da hora que ele, a Tulipa enche o saco. Ah, só você que não gosta dessa porra. Pera aí, quero ver. Vou te mostrar como é verdade. Ela grita. Quem aí gosta de Grande Lebowski? Não, e alguém faz o comentário do filme, né? Eu gosto do cara. I like. Né? Save the dude. Save the dude. Salve o cara. Pode crer. Muito bom, cara. Muito legal a referência. Poderia ser assim a temporada inteira. Enfim. Reclamações, né? E daí realmente começa o road trip mesmo. O pessoal entra no carro, dá aquela esperada e pisa fundo, segue a estrada à frente. Achei foda também. Que o Cassidy também fala: pô, o que a gente tá esperando aqui? Porque ficou os três malcotas na parada. Brincar com clichê, né? Porque sempre antes de você acelerar o carro na série, você fica um tempinho parado pensando na vida. Tipo, por que a gente tá fazendo parado aqui, cara? Por quê? Esquecemos de falar que finalmente o Jesse mostra a Genesis pra Tulipa, né? Exato. Que ela não tinha. Ela nem sabia ainda que tava acontecendo. Eu acho que ela sabia, ela não é idiota, mas. Não, ela não sabia exatamente o que tá acontecendo. É o tipo não, de cara. Coisa que não dá pra você associar, né? De fato, não é uma coisa muito corriqueira, assim, pra você deduzir, né? Tá muito estranho, eu acho que ele tem um super poder esse cara. Ela sabe que tem algo de errado acontecendo. Ela sabe que tem algo de errado acontecendo. Agora ela não sabe que ele tem a voz de Deus, pode fazer o que quiser. Algo de errado tá acontecendo? Está. O que exatamente? Vamos descobrir. Não sabemos ainda. Algo de errado não tá certo, né? E ele também define mais um postulado dos gibis que é colocado na série, que o Jesse não usa a voz da Tulipa, né? É meio que um acordo entre eles, que não pode acontecer. Então já acontece aí. Simples, direto, nunca mais faz isso comigo. Ok, definiu, fechou. Bacana. Ele usa, chega a usar no Cassidy no quadrinho? Sim, sim. Com frequência? Não com frequência, não, porque eles são amigos, não. Né? Mas já acontece situações, sim. O que me leva a uma outra questão. Se, por exemplo, o Jesse usar a voz, pedir pra uma pessoa fazer alguma coisa e a pessoa não tiver capacidade, a pessoa vai tentar e vai morrer tentando. Vai. Sim, aconteceu com o Cassidy já. Falou voou, ele pulou e não voou. Aconteceu. Então se ele, por exemplo, pedir pra Tulipa, assim, num momento de grande aperto, falou, mate fulano, e ela não tiver capacidade de matar fulano, ela vai acabar morrendo, então, né? Não, ela vai acabar morrendo. Depende matando. Da situação, cara. Como assim ela vai acabar morrendo se não for capaz? Não for capaz fisicamente, você diz? Isso, por exemplo, vai, eu tenho que lutar com alguém do dobro do tamanho dela. Não, se falou pra matar, ela vai dar, tipo, vai pegar um ela pedaço vai tentar de, matar. De madeira... Não, ela vai tentar matar. Se ela vai morrer, vai depender do caso. Mas sim, certo. Ela pode morrer, tranquilamente. Vai depender se o cara vai querer matar ela. Exatamente. Mas sim, ela vai tentar ao máximo fazer aquilo. No lugar onde for possível, claro. Mas ela vai tentar. Entendi. Tem mais uma cena depois, não tem? Aí tem a cena que mostra que, tipo, basicamente é o Adeus à Cidade. Que vai mostrando... Primeiro mostra o órgão, que era o símbolo da Emily. Aí depois eu acho que mostra... Vai mostrando vários elementos. Tem uma hora que mostra as pernas da mulher do Donnie. Tá toda quebrada. Lado, aí aparece a Anja. É que explodiu, né? Eu não vi, né? As pernas. Explodiu. É, tava com aquele salto que ela tá na cena, que ela tá sentada na cama, é o mesmo apenas com o mesmo salto. É, eu tô vendo agora. A gente já citou que a igreja foi explodida com metano, né? A gente falou isso agora há pouco. É, okay. A cidade inteira, né? É. Então, não sei se a cidade inteira, mas pelo menos o que tava em volta lá dos gases. Não, foi a cidade inteira, eles falaram que falou no jornal, inteira, né? É, eles falaram, provavelmente não teve nenhum sobrevivente na cidade inteira, mas não falaram que todo mundo morreu. Eles falaram que provavelmente todo mundo morreu. Não, no jornal, porque eles ainda não conseguiram fazer a averiguação pra ver se tinha sobrevivente. Mas pelo tamanho da catástrofe, aquela galera supôs que todo mundo morreu. Aquele ser que o santo dá um tiro no peito, é a Serafim? Não, né? É a Serafim. Nossa, ela tava diferente. Enfim. Ela tem jeito de homem, né? É, exato, exatamente. Eu não tinha notado isso antes. Perigoso isso. É. Enfim, ele mete um tiro no peito. E aí pergunta onde é que tá o pastor. Então, basicamente aí o gancho pro futuro, né? Que agora vai atrás do pastor. A gente não costuma ter um final desse podcast, mas como a gente tá no último episódio do Pegador Podcast, talvez o último episódio de todos, né? A gente não sabe se vai ter segunda temporada, como o Matheus disse. Enfim, o que vocês acharam da série no geral? Gostaram dessa primeira temporada? Então, no geral, a série foi ok. Eu esperava um pouco mais da série, tipo, até teve umas partes que foi meio chato. Mas foi boa. Eu fiquei a fim de assistir a próxima temporada, parece que vai ser legal. Esse último episódio deu uma salvada na série. É, parece que encaminhou pra ficar melhor, né? Parece que encaminhou pra virar realmente uma série boa, porque foi completamente diferente esse episódio. É, o que você achou, Amir? Eu gostei também. Tomara que tome um rumo alinhado com os quadrinhos, que nem foi esse último episódio. Porque se for que nem esse, o resto da próxima temporada, que nem esse último episódio, vai ser foda pra caralho. O fã de quadrinho, Almir, gostou? Gostou. É, olhando agora, depois de ver o último episódio, que dá pra ver os 10 episódios da temporada, a série foi tipo aquele bom que é muito próximo do médio, sabe? Muito próximo do mediano, tá só um degrau acima que fica bom. Eu gostei do começo da série muito, pela série em si. Deu uma queda no final, ficou bem arrastado. Os últimos 8 e 9 foram episódios bem arrastados, eu acho. E aí o último episódio foi muito legal, só que acho que não condiz os outros 9, sabe? Mas pelo menos deu aquela visão de que daqui pra frente meio que não teria como dar errado, pelo menos. Claro que tem como dar errado, mas tipo, pelo menos mostrou que dá pra ser feito. Dá pra você fazer aquela parada. Se pegar esse episódio, manter o mesmo tipo de didática e seguir pra frente com essa história, tranquilo, não tem erro. Vamos ver se realmente vai acontecer ou não. É isso. Você, Rafael, o que você acha? É, aquilo que eu falei, se fosse uma série que eu tivesse visto em maratona, eu acho que eu teria gostado bastante, mas como teve que ser um episódio por semana, eu achei que ela dá muita esfriada entre episódio e outro, porque pelo tempo de espera entre um e outro, não é uma coisa que não pode acontecer. Mas no geral, eu achei uma boa série, sim. É, basicamente isso. Enfim, a gente aguarda o feedback de todo mundo. Matheus, fala pra eles qual e-mail que eles mandam comentários ou sugestões. Em comentário, é melhor se deixar aqui embaixo da postagem. E aí você vai lá, escreve um comentário, se loga, envia de CP e seu e-mail, é melhor pra gente. Pelo e-mail também, se quiser falar uma parada que não pode ser mostrada pelos vídeos por algum motivo, ou algum tipo, né, sei lá, se não quer que ninguém saiba, se quer dar uma ideia genial pra gente fazer, bacana, só mandar no contato@curvadio.com, onde tá hospedado o Pegador Podcast, que vamos ler e responder com muito carinho e atenção. Maravilha. Curta a página no Facebook, Curva Divino Podcast, Twitter e o Instagram @divino.